Salve, salve, coelhada, Decadentes número 191, com abertura em homenagem ao Corneta e ao Henrique. Vamos aqui falar desse joguinho que tá difícil torcer para América, viu? Puxa vida, esse joguinho horroroso em que o América perdeu de 2-1 para um time mais horroroso ainda, que é o Brasil de Pelotas. Meu nome é Jairo Viana. Thales, dê sua boa noite. Boa noite, galera. Naquele ânimo de sempre. Bora. Lucas Deleucas, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Momento triste, difícil, mas vamos tentar não desanimar, né? Bola pra frente. E olha quem apareceu. Apareceu a tempo de ser apresentado ainda. Felipe Deleucas, dê sua boa noite. Vixe, Felipe. Acho que a conexão de Gibraltar é meio lenta, tá igual do América. Exatamente. Tá um pouco atrasado aí. Tá bom, assim que for possível. Felipe, se você estiver entre nós, por favor, dê um sinal. Thales, quer resumir o jogo? Então, Jairo, eu tô me sentindo realmente um comentarista esportivo, porque eu não assisti o jogo, então eu vou falar sem ver o jogo. Eu sabia, eu fiz de sacanagem. Eu tô me achando apto a ir pra Sport TV, pra ESPN, porque eu não assisti o jogo. Então eu vou falar de uma coisa que eu não vi, falar com propriedade, igual eles fazem. Olha, parabéns, viu? Você aproveitou duas horas da sua vida bem melhor do que a gente, viu? Mas bem melhor mesmo, viu? Se você estivesse lavando meia, você aproveitou a vida mais do que a gente em ter visto essa porcaria desse jogo. Eu dei sorte, assim, onde eu estava numa festa de casamento e eu deixei o celular dentro do carro, então eu não nem acompanhei o que estava acontecendo no jogo. Então eu estou aqui perdidão. E sendo muito sincero, eu só vi os gols também do América. Quer dizer, o gol do América e os gols do outro time lá. Então, eu tô perdidão aqui. Tô igual comentarista esportivo mesmo. Bom, o Lucas, você quer resumir? Ah, eu não preparei nada, não, mas eu posso... Não, mas assim não tem preparação. Essa... Não pode resumir. Bom... Mas você já escutou o programa antes, hein, Lucas? Já escutou o programa? Já escutei. Ninguém prepara nada, nego. Ninguém não, prepara você nada. Fez uma pauta no último programa. Não seja injusto com você mesmo. E não deu certo, né, nego? Deu tudo errado. Vai na fé aí que nós vamos apoiando seu resumo aí. Resumo de partida triste é sempre um resumo muito triste, né? Mas vamos lá. Bom, no começo do jogo eu achei que a América entrou com talvez um pouco mais de vontade do que nos últimos jogos, ou pelo menos com a marcação um pouco mais em cima, né? Tanto que já no comecinho do jogo a gente conseguiu roubar uma bola, o Toscano fez um domínio de costa, não sei bem o que ele tentou fazer. Fato é que a bola acabou sobrando ali com o Juninho antecipando, uma tabelinha com o Berola, quem diria, né? Uma tabelinha entre Juninho e Berola. E culminou no nosso primeiro gol. Aí isso fez com iludir todo mundo, né? A gente achando que finalmente ia sair com a primeira vitória, já fazendo o primeiro gol aos 4 minutos, né? E começou dando aquela esperança de que finalmente, com um tempo mais de trabalho, o Barbieri ia começar a engrenar as vitórias, ia começar a somar pontos. Pouco depois, a América ainda teve uma chance de ampliar. Teve um cruzamento que o França acabou perdendo o gol, a bola veio um pouco rápido, ele não conseguiu finalizar do jeito que ele queria, né? Mandou a bola por cima do gol. Mas eu acho que assim, são pequenos momentos durante a partida ali que se concretiza. Poderia ter um cenário bem diferente, né? A gente começando o jogo ganhando de 2-0 ali, eu acho que faria a história poderia ser outra, com certeza, né? Mas aí, para variar, o América não na verdade, eu ia falar não nos decepciona, mas na verdade é quase sempre nos decepciona, né? No começo do jogo ainda, um dos primeiros lances de ataque do Brasil de Pelotas, o rapaz vai lá e faz um gol. Dado interessante que a gente vinha elogiando não, né? Mas não criticando tanto o Leandro Silva nas últimas partidas, porque defensivamente, pelo menos ele estava fazendo feijão com arroz, mas foi uma jogada que, pelo menos na minha interpretação ali, foi nas costas dele. O cara que fez o gol passou nas costas dele e não conseguiu marcar muito bem. E 1-1. Depois disso, o jogo ficou meio morno, não tiveram tantas chances pra lá e pra cá, foi uma coisa meio... Tinha muito pouco criativo, eu acho que isso vem sendo uma questão que vem acontecendo com a América desde o começo do ano, desde o Campeonato Mineiro, com o Givanildo ainda, eu já sentia isso, já sempre que eu conversava com alguém sobre o que eu estava achando, eu sentia muita falta dessa criatividade, de jogadas mais incisivas, enfiadas de bola, tabela ali próximo da área, porque a América é um time muito pouco criativo, às vezes fica com a bola, consegue tocar a bola para lá e para cá, mas não é aquela coisa de estar sempre próximo de fazer um gol, né? Então, ficou um jogo meio modorrento. E o Brasil de Pelotas é um time ruim. Não é um time que vem fazendo uma boa temporada. Não vinha fazendo um bom campeonato. Tanto que estava atrás da gente. Tinha perdido todas as partidas até então. A salvação deles do ataque aquele Grampola, foi um cara que eles contrataram do Joinville, que estava na Série C, então você vê que a salvação deles é um cara que tecnicamente é muito ruim. E a gente teve aquele lance com o Zé Ricardo, que no meu entender foi uma falha feia do juiz. Aquilo ali para mim era expulsão direto, sem muita discussão. E até vinha conversando antes com vocês, né, me chamou um pouco a atenção até a reação do time, porque num momento como esse é o momento para você pressionar o árbitro. Foi quase que uma agressão ali no Zé Ricardo, abriu a boca do menino, com a boca sangrando, e pouca gente ali para pressionar, para pedir um cartão. O Barbieri, até que, até no, os comentaristas falavam durante o jogo, né, que o Barbieri estava reclamando muito, mas faltou, acho, um pouco mais de pressão no árbitro, porque foi um lance muito, muito duro, assim, que poderia ter saído um cartão vermelho e a história do jogo, novamente, poderia ter sido diferente, né? Mas a gente não deu essa sorte de jogador do outro clube ser expulso. Continuando o jogo, o Barbieri tentou alguma coisa, né? Tentou fazer com que o time mudasse um pouquinho. Já no começo do segundo tempo, o Thiago, que a gente até falou no último programa, se assim, a gente estava com dúvida se ele seria ou não titular, e a gente ventilou aqui a possibilidade dele ser titular sim, já que o Flamengo já tem uma questão de ter cláusula de titularidade, com empréstimos de jogadores. É um jogador que veio com a indicação do treinador, mas no meu entendimento não era o momento para ele entrar como titular ainda. E numa bola cruzada, uma coisa que pelo menos o Jori não vinha falhando muito nessas bolas alçadas na área, né? Ele catou borboleta, deu um soco, um tapa bem mal colocado ali para dentro da área, virada do Brasil de Pelotas. Aí é de novo uma coisa que aconteceu no último jogo também, quando o Pedrão falhou e foi pênalti pro Sport, né? É que ninguém foi lá apoiar quer dizer, eu acho que só o Paulão foi lá mais ou menos apoiar o garoto. Também a América tomou gol e todo mundo meio que virou as costas pro goleiro, então acho que tá faltando um pouco mais de união no time, acho que o desânimo tá sendo meio que geral depois que a gente toma um gol, né? Enfim, também não sei se algum de vocês tiver visto, vocês falem depois, porque eu particularmente não vi nenhum apoio no menino que tinha errado, apesar de todo mundo ter que ficar puto mesmo. Mas eu é também hora não vi não, pedir. Eu também observei isso. É hora de você pedir pra ir pra frente, passou, bola pra frente, vão tentar pelo menos empatar o jogo, né? E continuou naquilo, time pouquíssimo criativo, acho que é uma coisa que o Barbieri vai ter que trabalhar muito, e eu acho que talvez melhore um pouco o Mateuzinho voltando, apesar de que eu acho que o Mateuzinho não é a solução definitiva pra isso. Mas também com o Michel Bastos, que é duro agora a gente ter que, a nossa esperança ser o Michel Bastos, né? Mas é uma pessoa que pode trazer um pouco mais de criatividade, porque tá faltando bastante. E a gente ainda deu um azar, na verdade um azar, um pouco de falta de competência. Do último minuto, o Ademir tem a chance também dentro da pequena área, um pouco parecido com o que o França teve no primeiro tempo. O cruzamento do João Paulo, achei até que seria meio emblemático, né? Uma assistência do João Paulo num momento desse. Mas também mandou por cima do gol e aí sacramentou a derrota mesmo, porque até se tivesse mais tempo, perder um gol daquele dá uma desanimada na galera, né? Então, basicamente, não entendeu, o resumo é isso. Um jogo pouco criativo, um jogo não bonito de se ver. O América novamente apresentou os mesmos problemas que vinha apresentando em outras partidas. O Barbieri vai ter muito trabalho. Show de bola. Felipe, sensacional. Você concorda com isso aí? Vamos ver se ainda já está ouvindo a gente. Eu acho que a conexão Gibraltar hoje... O Gibraltar Connection não está funcionando. Ele, inclusive, mutou lá agora. O negócio está feio pro lado dele, viu? Mas muito bom resumo aí, viu, Lucas? Eu vou falar com você que é o seguinte, que eu já, quando saiu a escalação, eu já fiquei chateado, eu particularmente, por conta do Jori. Não tanto por conta do Jori em si, mas pelo fato de um cara que chegou há 3 dias virar titular. Eu acho que isso manda uma mensagem muito ruim pro grupo. E durante o jogo, aconteceu outra coisa, que foi quando o Zé machucou, ele já pega e já bota o Luiz Fernando. Quando quem sempre vem entrando também era o Christian, né? Então, assim, não sei, eu não gosto desse tipo de favoritismo. Eu acho que isso para o grupo dá uma mensagem muito ruim, né? Passa uma mensagem de, não, os meus primeiro, depois, se tiver vaga, vocês, né? E aí... além disso, dá o azar do menino ainda errar no primeiro jogo, né? Então, pois aí é. O grupo pode ficar mais puto ainda. Pois é, e aí o Jori nem foi, né? E quem foi para a reserva do Thiago foi o Ayrton. Então, é um negócio complicado, né? Você explicar isso para um grupo. Pensem aí no seu serviço, no seu trabalho, né? Isso desanima demais a galera, né? Sabe, vou fazer um comentário a respeito disso, que eu achei mais estranho. No último programa, eu achava que o Jori não tinha viajado. Mas ele viajou e não ficou no banco. Tem limite de pessoas para ficar no banco? Será que... Enfim, é meio estranho, né? A pessoa viajar para Pelotas e não ficar nem no banco? Pois é, mas será que viajou mesmo? Eu achei que tinha viajado, mas será? No Instagram do América tem as fotos que eles colocam do time partindo em direção a algum lugar, tinha uma foto do Jori, isso eu tenho certeza absoluta. É muito Pois esquisito, é, porque aqui, estranho. aí você tirar a moral do cara completamente, né? De não deixar nem ele no banco é meio esquisito. Pois É é, eu Não acho que gato até. desnecessário, né? Uma passagem a mais, sei lá, um quarto de hotel a mais, o camarada não ficar nem no banco. O que o Jair está querendo dizer, eu acho que é sensacional. Estrategicamente, você, como líder, fazer o que o Barbieri fez é muito ruim, porque você mais desagrega do que você agrega, né? O Jori não fez nada para perder a posição, ponto. Não, E o pior, ia ele não bem, fez né? nada. Ele não fez nada nem para sair do grupo ali, né? Dos convocados para o jogo. Então é um negócio muito estranho. E o Christian, bicho, o Christian é um negócio que não, tem que ser estudado, cara. Que não dá para entender, não. Entra técnico, sai técnico, e o Christian é sempre preterido por outros, e para mim é o nosso melhor volante. Eu, Thales, acho. Eu acho Eu que a também. única explicação que eu vejo pro Christian não ter entrado nesse último jogo é que parece que ele tá querendo soltar um pouco mais o Juninho e queria segurar um pouco mais o Zé. O Christian é um volante que sai mais. Então, em tese, quando ele tirou o Zé Ricardo, ele queria deixar um volante mais volante de De marcação. marcação. Então, eu até entendo de uma certa forma, apesar de não concordar também, eu acho que o Christian é mais jogador, mas eu entendo a estratégia ali de segurar um pouco mais. Quando ele entrou com o Christian, principalmente no jogo contra o Criciúma, o Christian entrou com muita liberdade para sair. Tanto que foi contra o Criciúma, foi quando a gente começou a abafar o Criciúma, foi quando o Christian entrou, né? Esse negócio do Christian, como o Thales falou, tem que ser explicado, porque não tem lógica, cara. Ele realmente está jogando uma bola redondinha, tá jogando direitinho, todo jogo que tá entrando tá agregando, e eu não consigo entender. E quando entrou o Luiz Fernando ontem, eu realmente não entendi qual que é a lógica, não entendi qual que foi a lógica. Se você quiser, você podia até fazer uma troca, você podia botar o Juninho mais para trás e botar o Christian mais ali na frente. Sim. Mas porque eu acho, eu fico pensando assim, eu como técnico, recém-chegado, fiz o quê? Ele fez dois jogos, né? O Barbieri antes do de ontem. Ontem foi o Dois. terceiro. Não foi ontem, foi o Isso. terceiro. Então você Isso. viu dois jogos. Nos dois jogos que você botou o cara respondeu. Pô, entendeu? É, os dois gols que ele tomou, um foi de pênalti e o outro foi um lance cara a cara ali. Assim, não dá para julgar o goleiro, né? Então, realmente é esquisito. Não, pois Agora, é. será que tem uma cláusula aí nesse tal desse contrato aí que se o cara falhar, ele pode sair, né? Acho pouco provável. Gente, mas é que boa pergunta. Esse negócio de cláusula de titularidade existe? Pode isso? Não sei disso, Eu não. confesso que eu não vi nenhuma notícia sobre isso, não é, Eu não duvido, eu eu não não vi, duvido. só que eu não sei quem mencionou isso durante a semana. Parece que ele já teve uma cláusula dessa. Enfim, não sei direito. Eu já ouvi esse papo também, mas eu me pergunto se isso é até legal. Se tem embasamento legal, tipo assim, ah, esse cara tem que jogar tanto. Tá, mas qual que é a penalidade no contrato para isso, entendeu? Mas em tese, aquela questão de. Também ficou ilegal aquela cláusula de, por exemplo, se você empresta. O Vasco empresta um jogador para a América. Mas no jogo contra o Vasco, esse jogador não poderia jogar. Eles proibiram isso. Só que aí os clubes faziam um chamado acordo Acabou de de amigos, né? cavalheiros, que aí não acabava que não, julga, não jogavam de qualquer forma. Então, às vezes pode não ser legal, mas pode ter um acordo ali informal, né? Ah, pois é, mas enfim, é porque eu não consigo entender como é que num time profissional você pode fazer um contrato de titularidade com quem quer que seja, entendeu? Porque você imagina, tá, eu tenho um contrato de titularidade, aí o cara machuca, por exemplo, fica 6 meses fora de um contrato de um ano. Como é que funciona isso? Digamos que o cara vai ficar, que ele tem que ser titular 70% dos jogos. 70% dos jogos que ele tiver, sabe? Eu não consigo imaginar, como é que isso funciona em termos legais, né? Vou até ler a notícia aqui, Jário, que eu encontrei. Ó. Notícia do dia 20 de janeiro, o Thiago estava emprestado para o Atlético Goianiense. Por causa de titularidade, por cláusula de titularidade, Atlético Goianiense devolve o goleiro Thiago ao Flamengo. Então, o Atlético Goianiense não quis ficar com o goleiro, porque ele teria que ser titular, né? Até o cara fala o seguinte: nós não chegamos em um acordo com o Flamengo em relação à cláusula. Já estava tudo certo, mas veio um documento com a cláusula e a gente preferiu devolver o jogador. Então ele nem chegou a ficar no Atlético Goianiense por causa dessa cláusula. Não sei se na América funciona da mesma forma. Mas em teoria, certamente o Flamengo também não. Será que tentou a mesma coisa e nós comemos o boi assim? Porque se, Não, vai se, porque, saber. porque se a gente trouxe um goleiro disputar, vamos dizer assim, que não quer uma aposta, com cláusula de titularidade, é para fechar o América, para fechar a sede, entregar a chave para alguém, porque não tem ninguém comandando, cara. Entendeu? Porque não tem lógica. Se chegasse aqui um puta de um goleiro, sei lá, nós vamos emprestar o De Gea para vocês. Não, beleza, pode fazer uma cláusula de titularidade aí que tá de boa. Mas Quem que é esse cara na fila do pão, cara? Quem é Thiago na fila do pão pra ter cláusula de titularidade? Sacou? Começando a carreira agora. Entendeu? Ele chegou e foi titular, né? Isso aí alimenta essas nossas especulações. Né? Mas aí é paixão do técnico. Isso aí, você pode explicar que é paixão do técnico. Mas eu vou falar com você o seguinte: se o América topou uma cláusula de titularidade de um goleiro Zé Ninguém igual a Thiago, tá muito errado. Né? Esse time tá muito errado em vários níveis, cara. Porque não tem lógica uma coisa dessa, cara. Não tem lógica nenhuma. Entendeu? Na verdade, o 2019 ele tá muito estranho pra gente, né? Tá louco. Se o Atlético Goianiense não comeu um contrato desse, por que que a gente tem de comer? Entendeu? Não tem lógica isso, não, só. Não tem a mínima lógica. Assim, tem explicar. Pode ser que seja? Pode. Eu concordo com vocês que pode ser que seja. Mas se isso aconteceu, Salum, pede o chapéu, filho. Que se você topou isso, você tá gagá. Pode largar o que você tá fazendo aí e fazer outra coisa, cara. Volta pra sua empresa. Porque não tô dizendo pra mim, não. A não ser que tenha sido uma questão assim, o Barbieri pediu o camarada, aí o Flamengo falou com essa cláusula e o Barbieri falou assim, não, pode deixar que eu banco, comigo ele vai ser titular, enfim. Mas realmente fora, não explica, mas não justifica. Mas você fala por fora? Ou tipo assim, vamos supor que chegou a cláusula, tô pensando assim, chegou o Thiago falou assim, desculpa, o Barbieri fala, ó, eu quero o goleiro Thiago, tenho uma relação com ele, eu acho que ele vai servir pro que eu tô querendo de proposta de jogo. Aí o Flamengo fala assim, não, mas aí o Flamengo na hora de emprestar fala, tudo bem, empresto, mas tem essa cláusula. A diretoria acha esquisito e o Barbieri fala assim, não, pode deixar que ele vai vir para ser titular mesmo. Mas aí que tá errado. Digamos que o Barbieri não dure na América. Quem topou a cláusula não foi o Barbieri. Também, né? Quem topou a cláusula não foi o Barbieri. Quem topou a cláusula, se ela existir, não estou dizendo que exista, foi o América Futebol Clube. Então, se der um ruim mais para frente, quem vai ter que assumir o bonde é o América, não é o Barbieri, entendeu? Pode ser que o Flamengo topou emprestar porque conversou com o Barbieri e o Barbieri falou, não precisa botar a cláusula que eu faço a cláusula do lado de cá? Pode também. A gente tem que pensar que assim, o América para negociação, ele tá à frente de todo mundo, né? Tanto é que a gente tem um Lima aí, acho que esse é o terceiro ano do Lima, né? Com um contratinho renovado, tudo certinho. A gente tem no elenco Wesley Pacheco. Até sexta-feira, que é o último dia do mês, tá aí. Então, assim, o América para negociação não é essa marada, não é essa Brastemp toda, não, bicho. Então, mas assim, a gente apertou muito no efeito de gastar dinheiro à toa, que é o caso dos dois aí. Agora, você se tornar refém de um goleiro que não é nada, entendeu? É difícil. A gente teve o João Ricardo aqui quantos anos que precisou fazer isso, cara? Entendeu? A gente não tem lógica você fazer isso com o Zé Ninguém, não, cara. Desculpa falar tanto Zé Ninguém, mas é porque o cara, a carreira dele tá começando. Ele não tem moral nenhuma pra pedir nada, velho. Ele não tá querendo. A começar que ele não tá nem jogando. Você fala nesse goleiro aí, não sei com quem. Não sei. Ou o Felipe. Quem tá falando? Quem tá falando, Gibraltar, por favor? Força abraça. Finalmente. Gente. Demorou 22 minutos pra conseguir colocar o microfone pra funcionar aqui hoje. Mas você tava ouvindo a gente ou não? Desde o começo. Ah, então tá bom. Diga aí, e tá? O programa tá bom? Tava bom? O programa tava bom? Tá bom, mas só essa cláusula. Viu o jogo? Vi uma parte, né? Porque ontem deu um problema aqui de promoção, então o segundo tempo eu não consegui ver nada. O primeiro tempo eu consegui pegar, quase tudo. Eu peguei depois dos dois gols, na verdade. Então eu vi só a parte ruim do primeiro tempo, né? Esse programa tá cada vez melhor. A gente tem aqui quatro pessoas, dois não assistiram o jogo. Mas eu escutei o jogo. E um assistiu o VT. Mas são pessoas mais felizes, como eu falei, cara. Quem não viu o jogo ontem, teve horas mais nervosas. Você vê que quem tá bem humorado aqui sou só eu, que não vi nada. Pois é. Não, mas feliz não, eu escutei o jogo inteiro ontem. O que não é. Por isso que você não tá feliz, hein? Mas aqui, eu tô falando esse negócio de felicidade. Eu li no grupo, no nosso grupão lá, dos Decadentes, sobre o Toscano, que no lance do gol, ele deu um passe de costas. Eu fui ver o gol, bicho, foi um negócio bizonho que ele fez. Não, não foi passe, vai. Não, claro que não foi passe, mas... Foi um passe de Pinogol. Lembra de Pinogol? Pinogol, exatamente. É um lance que o cara tá assim. Você vê claramente que o cara tá perdido em campo, cara. Você pode até elogiar à vontade, né? Ele deu um salto ali e tudo, mas agora não foi um passe nem aqui nem na China. Como eu disse no grupão ontem, a situação do Toscano tava tão ruim que se o Adilson Ropeiro entrasse no lugar dele, o time melhorava. Ruim demais da conta. Vamos ler uns comentários aqui? O Adriano Lacorte, na Série C tem pão e morreu. É, filho, Série C já tá batendo aí na porta. Vocês acham que a entrada do goleiro mostra que o técnico não tem confiança nenhuma nos outros goleiros? Trouxe uns dois pra quê? Bom, nós já discutimos isso aqui. Vocês acham que é confiança mesmo? O que vocês acham? Vocês acham que continua? Eu acho que é questão do estilo. Eu acho que é só porque o Jorge, você pega jogo do esporte, você vê que ele fica muito atrás. Ele fica muito na... Ele não tem aquele estilo, vamos supor que o Neuer categorizou, de ficar à frente, o goleiro líbero, de ter as passas com o pé. Isso ele não consegue fazer bem. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido. Ele pega nisso. Então, acho que ele trouxe um goleiro para ajudar a fazer isso que o Jorge não consegue fazer. O problema é que ele, com as mãos, falha muito. A falha dele ontem não é uma falha de quem está sem ritmo, é uma falha técnica. Ele vai, aquela cruzamento, ele vai para dar um soco na bola. Só que, tipo assim, se ele tivesse ido para dar o tapa, ele tinha jogado ela para escanteio de novo. Ele foi dar o soco, aí você tem menos área. Ele conseguiu pegar só de trisco na bola, não conseguiu desviar ela, e aí sobrou na cabeça do cara para fazer com gol livre. Então é falha técnica. Se ele tá com a mão aberta ali, ele dá o tapa para cima, ela sai vai pra escanteio de novo e sem problema. Então, tipo assim, ele é muito jovem, muito cru. Ele foi muito bem na base, ao que parece, só que no profissional ele tem se categorizado por falhas. Então, assim, é o que eu falei. Se você não era bem o que precisava, trouxe porque para apostar no estilo de jogo, e é só por isso. É muito, eu acho que parece muito igual, fazer um parâmetro, quando o Guardiola assumiu o City, ele dispensa o Hart, porque não usa o pé, e traz o Cláudio Bravo. Só que o Cláudio Bravo, naquela temporada, falhou assim absurdamente na hora que perdeu posição pro goleiro reserva lá que não jogava, que era o Cabaleiro, que depois foi o que falhou na Copa do Mundo pela Argentina. Porque ele tava falhando muito e ele não teve como segurar. Então pode ser isso, ele pode entrar um goleiro que é pra usar jogando com o pé e pode dar um tiro no pé porque o cara pode começar a falhar demais e começar a perder jogos a rodo porque o seu goleiro não faz o principal. É, e uma falha do goleiro geralmente é um gol, né? É cruel isso aí. Mas e o próximo jogo? Vai de Thiago de novo? Como é que vai ser a reação dessa segunda-feira? Não faz sentido ele tirar o Thiago. Se o Thiago é o cara dele de confiança, ele vai ter que manter o cara. E a torcida vai curtir? Não. Acho que a torcida não tá curtindo nada. Acho que vai ser só mais uma das coisas, né? Porque não tem muito o que a gente curtir, não. Eu acho que até o Zé Ricardo ficou possesso ontem, porque realmente o cara devia ter sido expulso, porque o cara foi na maldade acertar ele com o cotovelo ali. Só que mais do que isso, eu acho que ele fica com aquela coisa, tipo assim, porque ele, você pega lá, o goleiro chegou na semana e já entrou titular. O cara que entrou pra substituir ele foi um desses caras que o cara trouxe, não foi nem o Christian. E tem um outro volante ainda pra entrar. Eu acho que ele sentiu que, tipo assim, é agora, vou rodar aqui, tipo assim, não vou conseguir mostrar serviço nesse jogo. Chegando no próximo jogo, já não vou ter mais chance, já vai ser um desses caras que entraram. Eu acho que a indignação entra muito por isso também, por ter tido que sair do jogo, assim. Sim, acho que os caras estão sentindo que eles estão rodando. Tipo assim, o Barbieri tá trazendo os caras de confiança dele. Guardiola, aí você deu uma engasgada bacana, viu? O Barbieri. Aqui, já que vocês tocaram no Zé Ricardo o papo, esse Luiz Fernando também achei bem nota 5, hein? Não achei grandes coisas, não. Demais. O narrador não falou nada dele, então. Mas ele é volante com atenção, né? Brasil de Pelotas é um time pouquíssimo produtivo ali também, então. Se é volante com atenção, pode emprestar pra Vale. Faz questão nenhuma pra conter as barragens lá, porque não faz questão nenhuma dele no time. Prefiro ser. Você tá querendo que derruba mais uma barragem? Não, justamente pra. Ah, é, pior que é mesmo, né? Botando ele vai derrubar. Mas enfim. Mas eu não conseguiria entender também se no próximo jogo entrar esse Zé Ruela no lugar também do Zé Ricardo. Vai. No futebol delezinho é bem nota 5, cara. Vocês não acham, não? A única coisa que eu tiro de bom desse comportamento do Barbieri e sonho agora é que ele traga dois laterais. Que se ele trouxer dois laterais, os dois vão jogar, né? Se é 5-40. Pelo menos aí a gente já trouxe, né? Já trouxe lateral, quem? Okay. Tem o Diego Ferreira. Diego, lateral direito. Mas não foi apresentado ainda, não, já? Oficializado? Não. Assim, tá naquela barca lá que estão falando que vão vir junto do William Maranhão. Tem esse Diego aí. Porque o processo dele é um pouco mais burocrático, ele teria que romper antes com o Fortaleza. Ele estava no Fortaleza e depois ser reemprestado para cá. Ele é lateral direito. Isso. É bom. Agora, lateral, meu filho, lateral, qualquer lateral mais ou menos que chegar, vira titular numa velocidade absurda, viu? Só falta vir no vez de ser titular e ele inverter. Nossa senhora. Porque realmente as nossas laterais, petição de miséria, viu? Entregar para as almas mesmo. Tinha melhorado um pouquinho, agora ficou ruim de novo. Tá tipo aquele meme. Agora parece que piorou. Agora parece que piorou. É, mas o negócio é assim, a gente, as laterais em 2019, elas nunca vieram bem, né? A gente sempre está pedindo substituição nas laterais, e elas não estão acontecendo. É, o Leandro Silva, ele não estava vindo muito bem, mas ao menos ele estava... Ele tava parando de ser os colatinas frequentes, né? Pelo menos na minha memória, assim. Ele tava ok, tava cumprindo um papel ali de lateral direito, mais ou menos, que não ataca muito bem, mas defende ok aqui. Mas, pelo menos, não sei a opinião de vocês, mas pra mim, o primeiro gol foi nas costas dele. Não, foi falha clara dele ali. Só que eu acho que o problema desse time é que ninguém é unanimidade, né? Só o Paulão. Você vê que não tá bom, né? O Paulão e o França, né? O França também foi uma unanimidade pra entrar imagino que ninguém esteja pedindo pra ele sair, né? Mas, assim, o único unanimidade do time é o Paulão, né? Então, dá pra sentir um pouco o drama, né? Não começa a cornetar o França, não, mas, assim, ele tem que começar a fazer gol na Série B também, né? Porque perdeu um ontem. Não, e ontem tava numa água danada também. Fez nada ontem. Pois é. Ontem numa água danada, cara. Que, na verdade, pra um jogador da idade dele, não é tão assustador assim, né? Esses altos e baixos. Sim, sim. Eu acho que ele vai acabar perdendo posição pro Rafael Bilu. Esse é atacante? O Bilal? É atacante, né? Também. Bom, vamos ler mais alguns comentários aqui. O Leandro Mourão tá perguntando pro Thales aqui. Thales, já deu pra sentir o dedo do técnico? Boa! Esse ou aí foi de quem sentiu o dedo, hein? Demorou, mas sentiu. Ele também pergunta, tá? Você prefere o Berola enfiado ou pelas beiradas? Então, eu prefiro o Berola longe, cara. Com você, ele aguenta os dois tempos, Thales? Ui! Não, sai fora, gente. Sai fora, não dá não, né? Ô bobo. João Paulo e Leandro, se vocês seriam laterais mochila, só levam bola nas costas, certeza. Melhorou, assim, melhorou um pouquinho no último jogo, mas ontem foi de novo o buraco nas laterais, os caras deitando e rolando. Ele perguntou sobre a cláusula de titularidade, nós já falamos. E a outra aqui, uma questão interessante, podemos ter esperança de mudança com Paulo Brax? E aí, o que vocês acham? Bom, a longo prazo, eu não a longo sei. Prazo, sim. Mas assim, o diretor de futebol... Assim, o diretor de futebol, ele tem aquela função de vestiário também, né? Pelo menos o Drubis que tinha isso. Eu não sei qual que é a competência dele nesse aspecto especificamente, mas talvez já possa fazer alguma diferença nesse sentido. De montagem de elenco, contratação não, porque já estamos em maio, né? Vai entrando em junho, então não tem muito o que ele fazer. Nesse sentido, o elenco já está montado, enfim. Mas a gente não tinha um diretor de futebol que seria aquela pessoa da diretoria de acompanhar o dia a dia nos treinos, ficar do lado do treinador, identificar algum problema com o elenco para repassar para a diretoria e etc. Agora a gente vai ter. Não sei qual que é a habilidade dele nisso. Ele não é o boleiro, igual era um Drubis, que, por exemplo, que de técnico estava mal, mas diretor estava razoavelmente bem ali. A gente talvez possa mudar alguma coisa, sim. Felipe, o que você acha? Acho que a maior coisa que vai ter, acho que a maior influência dele vai ser para reformular, evitar que aconteça igual aconteceu com o elenco que a gente tem hoje, que é o elenco rachado, que não falta essa coisa, os caras não estão todos imbuídos no projeto, né, de acesso, e não é um grupo unido como um todo. O André fica falando que o grupo está todo rachado e tudo, e isso é uma coisa que o diretor de futebol consegue fazer na hora de planejar contratações. Eu acho que o pessoal que contratou pensando nos nomes apenas, esqueceram de pensar como projeto, como uma coisa de grupo a longo prazo. Desandou a maionese, e hoje nós estamos sofrendo com isso e vai ser difícil mudar. Então acho que com ele vai ser fazer essa avaliação, de conseguir avaliar bem esse elenco, já cortar fora quem pode estar atrapalhando esse projeto, e na hora de montar um elenco para o ano que vem, evitar de fazer o mesmo problema, evitar de caia nesse erro, né, de novo. Só sobre esse negócio de união de grupo e tudo, nessas horas você vê que o Luan faz falta, né? Luanzinho, rei de pagode, para a resenha ali, ele é o cara para isso, né, para unir a galera. Eu não vejo ninguém com esse perfil hoje no você grupo não vai, América, não. Não vou admitir você falar bem de Luan aqui nesse programa. Tá, não vou aceitar isso aqui, não. Tá tudo errado. Luan e He-Man são pessoas não gratas no América e nesse programa. Você tá compreendido, seu Thales Maciel? Então, há discordância nisso aí, mas segue o jogo. Você quer babar o ovo do Luan, você vai torcer pro esporte. Não, Luanzinho mora no meu coração. Luanzinho mora no meu coração. Se eu pensar assim, não seria melhor ter o Luan do que o Toscano hoje, não? Não. Aliás, quase, assim. É preferível os dois. Eu não queria era nenhum dos dois, para ser exato. Eu queria não, nenhum dos dois. O Luan, não, assim, não, realmente, o que ele fez ano passado também não coloca, não é um jogador de nível de Série A, mas ajuda nesse time nosso hoje, com o nosso ataque do jeito que tá, o Luan cabia. Não bastasse a depressão do jogo, a gente ainda tá lembrando do jogador do ano passado. Puxa vida. Mas eu tô. Não, eu tô falando do Luan de 2017. No trio Você arrumou MBL, a marca do tempo pra gente buscar ele? Porque o de 2018 foi só derrota. Foi, mas foi um ano diferente, 2018, né? Não, mas no Campeonato Mineiro também ele não jogou nada também, não. Se o argumento for que a Série A é não sei o quê, o 2018 não, não, não. foi ruim. Eu estou te falando que 2018 foi um ano ruim para a América, foi um ano diferente. A gente teve. A gente tinha certeza que a gente não ia cair. De repente, o técnico que a gente achou que ia ter um longo prazo foi embora, nos deixou, e aí começou a série de coisas erradas e terminou com aquilo que a gente viu contra o Fluminense. Mas enfim, como dizer vocês, passado e bola para frente, que nós temos problemas iguais ou maiores que o ano passado. Deixa eu aproveitar um gancho, então. Na entrevista do Barbieri ontem, o Romano virou para ele e falou assim que os torcedores estão dizendo que esse time não tem alma de Série B. E Boa pergunta, boa pergunta. a resposta do Barbieri foi: o que é alma de Série B? E aí eu pergunto a vocês: o que é alma de Série B? E nós temos ela ou não? Na verdade, não sei se especificamente é alma de Série B. O time, acho que não tem alma, tá sem alma nenhuma, porque é um time que pouquíssimo reativo, que quando toma um gol, quando acontece uma situação adversa durante o jogo. Não é um time que você vê com garra, que busca reverter. Também é um time pouquíssimo propositivo, né? Que quando começa o jogo também não é aquele time que tenta ir para cima, etc. Então, na verdade, eu não sei, eu não consigo definir o que é uma alma de Série B. Mas a sensação que eu tenho é que o time tá sem alma e ponto. O time tá medroso, o time tá com. Na verdade, eu não diria alma. O espírito de Série B é mais ou menos o que aquele que o atacante fez no Zé Ricardo. Cada bola é dividida como se fosse um prato de comida. E isso o América não tem. A gente tem, por exemplo, um cara que eu acho que tem um potencial muito grande, que é o Felipe Azevedo. Ele se esconde do jogo. Ele dá lá seus três, quatro chutes. No final das contas, ele tá bem escondidinho o jogo. Não é aquele cara que tá presente o tempo inteiro. E sem falar os outros. Pra mim, hoje, no América, quem eu vejo assim com mais disposição pra Série B, por incrível que pareça, ainda é o Juninho. No último, igual eu falei, né, esse jogo de ontem eu não vi, mas o jogo que a gente perdeu daquela forma trágica contra o Sport, o Juninho era o cara que tava correndo. E você tem que ter um cara que tá correndo, você tem que olhar para um cara e ver um cara correndo. Não adianta você olhar para um cara e ver um cara escondido no jogo. Então, para mim, o Juninho é um cara de Série B, com esse espírito de Série B, que foi a pergunta do Barbieri, do Biscoito. Entendeu? Eu concordo com você, mas eu só discordo uma coisa. O que aquele retardado, aquele jogador do Brasil de Pelotas fez, aquilo não é Série B, não. Aquilo é UFC, é outra coisa, cara. Aquilo é Não, maldade não, não, não, e sim, aquilo é já sim. palhaçada, cara. Aquilo é Sim, muito não, errado. não, não, não. Eu estou te falando assim, eu estou te falando vontade. É óbvio que você dá uma cotovelada no colega de trabalho errado, mas eu estou falando assim, você ter vontade de ir na bola, você ter vontade de ganhar a bola, é uma coisa, É, entendeu? isso talvez seja, mas aquilo ali eu acho que passa um pouco. O Marcelo Campolino aqui nos comentários está falando que alma de Série B é bola na casinha lá na frente e porrada lá atrás. Para mim, se a bola estiver na casinha lá na frente, para mim, o resto tanto faz. Pode ter porrada, pode não pôr, pode jogar técnico, tá tudo bom. Não, não, não tanto faz, não, porque, por exemplo, contra o Sport, a bola entrou na casinha, mas a gente não teve lá atrás aquela disposição que a gente teria que ter Ela vai para tomar uma sobrou pela virada. porrada lá atrás, né? Mas aí é misturar. Aí, o que eu tô querendo dizer é questão de raça, não essa questão de bater, de dar porrada, né? Isso é diferente, são situações diferentes. A Sim. vontade é uma coisa, deslealdade é outra coisa totalmente diferente. É o tapa na cara com responsabilidade, né? Como já diria o filósofo. Exatamente, tapa na cara com muita responsabilidade. O Flávio Ribeiro, o Luiz Ribeiro tá falando aqui que nos 37 anos de América já largou mão por causa do Salum, só vai voltar quando sair o Salum, e tá perguntando se ele questionar a atual campanha, se ele é chamado de corneta. Meu filho, todos nós somos cornetas nessa altura do campeonato. Não tem como estar tá satisfeito com essa campanha. Não tem como estar tá satisfeito. Ponto. Né? Na verdade, só emendando aí a pergunta dele, eu acho que assim, o corneta é o cara que torce hoje pro Palmeiras e tá reclamando, né? Esse Ah, é o é. corneta. No nosso caso, não tem jeito do cara ser corneta, porque eu tinha o último colocado da Série B. Se não cornetar nessa situação, vai cornetar quando? Né? Não tem jeito. Agora, o cara que o time dele é líder da Libertadores, ele tá cornetando, aí fudeu. Ele tá reclamando, aí fudeu. O Maurício Cândido está falando aqui que até agora não viu nenhuma grande mudança com o Barbieri. As que foram feitas foram por saídas e contusões. Será que vai? E aí, não, vocês viram mudança? Eu discordo. Eu vi bastante mudança. Na maneira de jogar, eu vi um time mais organizado, que é o que me incomodou, muito nos jogos contra o Cruzeiro. Que a gente, principalmente o que a gente viu lá no Mineirão, né, já que a gente estava até junto. Uhum. Que você viu uma bagunça tática, um negócio horroroso do América e o Cruzeiro extremamente bem postado. Eu também vi uma organização tática um pouco melhor, como eu falei, os laterais um pouco mais quietos nas suas laterais, o que é importante nessa altura do campeonato, mas eu acho que assim, eu não consigo ver até a parada da Copa ele fazendo uma grande mudança tática, por exemplo, vamos jogar num 3-5-2, vamos jogar num 4-4-2, sei lá, eu não vejo ele fazendo uma grande mudança no time até a parada da Copa, porque qualquer grande mudança precisa de tempo para treinar, né? E assim, a parada da Copa, vocês já pensaram que a gente provavelmente estará na zona de rebaixamento? Sim, sim, sim. Não, com certeza, é pressão, isso é pressão. E aí e tem que pensar muito bem, preparar esse time para tirar leite de pedra, cara. Porque agora, a gente está numa situação que é o seguinte: o time que vai jogar com a gente vai jogar contra o Lanterna, né? A obrigação do time que joga contra o Lanterna é ganhar do Lanterna. Sim, sim. É assim, o futebol funciona assim, né? O time que está mais para cima tem ganhado o que está mais para baixo. E hoje, assim, mais para baixo que a gente, só a Série C. Então, todo mundo que vier jogar contra o Curitiba vai ser um jogo diferente, cara. Porque todo mundo veio falando que o Curitiba está endividado, o Curitiba está isso, o Curitiba está aquilo. Se não me engano, na sexta-feira, o Curitiba ganhou. E eles levaram aquele Rafinha do Cruzeiro, que não é mau jogador. Então, assim, o time deles não é tão horroroso igual se pintou, não. E o nosso, infelizmente, hoje, ele está extremamente horroroso. É verdade. E Felipe, o que você está pensando para o próximo jogo? O que você acha que vai ser? O que vai acontecer? Jogo em casa contra o Curitiba, sem ser essa segunda, sem ser amanhã, a próxima segunda. Olha. A primeira coisa do Felipe é pagar a tal da internet dele aí para ver o jogo, né? Não, a internet tá funcionando. Eu peguei o problema que foi o microfone que não funcionou. Não, mas você falou que você não conseguiu ver o jogo ontem. É porque eu tô no trabalho agora, né? Aí. Ontem eu também tava. E aí quando começou o jogo, assim, deu um problema nas promoções aqui. E aí os chats começaram a ficar com muita fila. Então, o tempo inteiro eu fiquei resolvendo o problema. Lucas, o seu irmão trabalhando hoje, será que ele vai ser um daqueles caras que passa no Fantástico, escravizado na Europa? Né? Que sai do Brasil e trabalha escravo? E assim, eu não, a audiência do Decadente, se estiver chegando lá em Gibraltar e o chefe dele ver que ele tá conversando aqui, trabalhando, não sei. Isso não. É um perigo real, isso é um perigo real. Se liga aí. Menos mal, o meu chefe já viu o que eu tô fazendo, ele ainda não reclamou, não. Ele até achou estranho por colocar o microfone, mas não perguntou por que não. Mas agora, sobre o jogo, eu acho que assim, se mantiver essa postura, vai ser difícil ganhar. Porque qualquer coisa que acontece negativo, o time sente muito, cai lá. Tem umas peças que não estão funcionando e as peças que não estão funcionando estão mantendo, então fica difícil. Por exemplo, as laterais são um problema, não tem ninguém entrando no lugar, o ataque não está funcionando direito e os caras não estão funcionando, não saem. E agora as trocas que estão fazendo são nas peças que vinham funcionando, tipo o Jori vinha funcionando, já foi trocado, entrou um cara que não funciona, o Zé Ricardo vinha funcionando, vamos ver se ele vai manter, se vai entrar o Luiz qualquer coisa lá no lugar que não funciona tão bem quanto o Zé. O Christian vinha funcionando quando entrava e não tá nem entrando mais. Já foi preterido pelo Morelli e depois pelo Luiz. Então, tipo, fica difícil, né? Mas pelo que eu vi do lance do Zé Ricardo, eu acho difícil ele voltar na segunda-feira. Ah, tomou ponto aí. O jogador, geralmente, por causa de ponto, o jogador não fica parado, não. É porque o Deus tava treinando muito. Eu não sei. 10 dias. E depois, alguém, não lembro se foi na TV ou no rádio, que falou que quando ele voltou dos pontos feitos, que já não tava sangrando mais. Então, assim, na boa, em último caso, ele joga aqueles protetores, cara. Isso aí é certeza. A questão é saber se ele vai jogar, porque eu acho que a treta é essa. E aí, assim, você tá trocando as poucas peças que funcionavam por incógnitas. E que, tipo assim, uma delas já mostrou que não funciona, a outra mostrou que era pior do que tava. Então... Tem uma coisa diferente nesse jogo contra o Curitiba pra mim, porque geralmente em jogos de comecinho de campeonato, né, se o time perde jogando bem, a gente fica... bom, pelo menos tem uma perspectiva boa, né? Só que nesse jogo contra o Curitiba, eu tô me lixando se o time vai jogar bem. Eu acho que tem que arrancar os 3 pontos na marra, tem que ser assim, no suor. Se o Curitiba tiver 85% de posse de bola, 73 finalizações, a gente ganhar de 1-0, eu acho que psicologicamente pro time vai fazer muita diferença, porque daí já sai aquele peso da primeira vitória, né? Então é um jogo que tem que ganhar de qualquer jeito, independente de como é que foi o jogo. Esse negócio de ter que ganhar e tal, é que eu fico pensando, será que o Barbieri é um treinador motivador? Que é, por exemplo, esses treinadores... Eu tenho certeza que não. Depois dele ter perdido o grupo assim, ele não é, não. Ah, o problema dele no Flamengo era até em relação a isso. É porque o que a gente chama de técnico boleiro, né, que são os famosos motivadores, eu não vejo isso no Barbieri, não. Eu vejo ele um cara mais pensador. Não, e no Flamengo ele teve esse problema, né? O Flamengo, o que o pessoal falava do time sem vontade de ganhar, o time meio xoxo ali e tal, isso foi na época dele, né? Ele sofreu um pouco com isso. Então, assim, os atletas gostavam dele, pela forma como ele tratava todo mundo, eles gostavam dos treinamentos que ele dava, só que ele não, em geral, ele não era tão motivador, entendeu? Foi a época que eles conseguiram perder todos os títulos que disputaram. Eles tinham um time bom, mas que não conseguia decidir. Era um time que vira e mexe, perdia um jogo ali, porque o pessoal parece que não ligava muito. Então, ele tem esse problema. E se ele não conseguir melhorar isso, o nosso time já mostra esse sinal e vai continuar nessa... A diferença é que a gente não tem um time tão bom quanto o Flamengo e consegue ganhar jogos apesar de não estar motivado, né? O negócio, assim, é pra pensar muito o que, que vai fazer com o time nessa parada aí. O problema é que eu acho engraçado, todo mundo fala assim, mas na parada, é engraçado, parece que os outros 19 times da Série B também não vão aproveitar a parada não, né? Vocês têm... tem isso, vai ser bom pra todo mundo, em tese. Pois é, então assim, se a gente ficar muito com essa onda de a parada tem que ser aproveitada para pensar o time e fazer ele jogar dentro desse pensamento. Mas eu não consigo ver milagre acontecer não, tá? Pois é, e mais do que isso, né, o Thales mencionou que provavelmente na parada a gente vai estar na zona de rebaixamento, mesmo a gente ganhando o próximo jogo, independente do restante da rodada, a gente vai continuar na zona de rebaixamento. Então a gente chegou naquela situação de que a gente precisa de mais do que só uma vitória, né? Sim, a gente está numa situação, a gente precisaria ganhar esses três jogos que faltam para ir para a parada mais ou menos respirando, não é bem não, né? Assim, ou na portinha da zona ali, ou respirando para sair, né? Mas tá difícil. Pessoal, vamos fazer um balo em Colatina? Bora. Bora. Bom, bora, vamos começar com o balo, então. No voto popular, a voz do povo é a voz de Deus. No voto popular, o menos votado com zero votos foi o Ademir, depois Paulão, depois Neto Berola e ganhou como balo do jogo Juninho. Eu tenho um grupo que eu frequento do WhatsApp que eu vou sugerir para haters do Juninho. A única função do grupo é falar mal do Juninho. Com áudios e áudios e áudios. Mas bacana, né? Eu gosto de estar lá que pelo menos o pessoal... Eu consigo ouvir opiniões diferentes. Felipe Deleuca, seu voto? Nossa, mudou para Colatina, né? Bala, Juninho, com certeza. Lucas... Vou votar no Juninho também, porque ele fez coisas que, no lance do gol, ele fez o que a gente precisa que o elenco inteiro faça, né? Ele roubou a bola, então ele teve a boa vontade ali de correr e pegar a bola, e depois fez o gol. Então, é difícil votar em outra pessoa, porque ele é o que tá demonstrando mal ou bem, que tá demonstrando alguma vontade ali, mais do que o restante do time. Verdade. Thales Maciel, seu voto? Eu vou de Juninho. Porque ele fez o que o Lucas mencionou muito bem aí, roubou bola e tudo, e ele fez uma coisa quase impossível, ele conseguiu receber um passe do Berola, então bala é pra ele. Eu também vou votar no Juninho, com menção ao próprio Neto Berola, que jogou muito bem ontem. Falta ele, às vezes, ser um pouco mais objetivo, mas eu acho que ele bagunça o ataque do outro time o suficiente para obrigar alguém a ficar marcando ele. E não sei se foi por cansaço, pareceu que não, e não concordei muito com a substituição dele ontem, não. Eu acho que dava para ele jogar mais um pouquinho. A gente sabe das limitações dele, mas não pareceu, pelo menos, ele pelo menos não pediu substituição, nem algo do tipo, né? Então, Juninho eleito, nosso bala, ganha o abraço do Thales. Para Colatina, a voz do povo, o menos votado foi Leandro Silva, depois João Paulo, as laterais aí foram poupadas, né? Os melhores entre os piores. Depois Toscano com 27% e quase passando 50%, Thiago, o goleiro, a paixão do Barbieri. Thales, o que você acha? É isso mesmo? Thiago eleito? Não, eu vou de Barbieri. Vai de Barbieri? Quem colocou o Thiago foi o Barbieri. Sim, concordo com você. E não justifica você tirar um cara que não cometeu nenhuma falha para colocar outro que tá chegando ontem, né? anteontem, sei lá. Então, para mim, é Barbieri disparado. Concordo. Felipe, seu voto. Eu concordo com o que o Thales falou. O Barbieri tem muita culpa. Mas eu voto no Thiago porque ele não só falhou no segundo gol, como aquilo que ele devia fazer bem, que era a questão de usar os pés e posições, ele também não fez nada muito diferente do que o Jô fez no jogo contra o Sport. Então, tipo, se aquele que era para ele ser melhor, ele não foi. E no que ele foi pior, ele foi muito pior. Que ele entregou o segundo gol, que a questão era, tá ruim, mas se a gente tivesse pelo menos segurado o empate, era um pontinho a mais, tinha melhor ajudar para sair da zona ainda no próximo jogo, mas com a derrota só piorou tudo, né? Então, e se contar aqui do nossa fase, que a gente tomou um gol e sente, tomar um gol daquele jeito ali, acabou com o jogo, né? Então, põe muito na conta dele. Verdade. Lucas, seu voto. Eu vou votar no Thiago também, porque eu acho que o erro dele foi mais evidente do que o do Leandro Silva no primeiro gol, apesar de que o do Leandro Silva também foi muito evidente. Então, eu vou votar no Thiago, mas com uma menção honrosa pro Leandro Silva e pro Barbieri também, por ter escalado o Thiago, né? Mas eu acho que a falha dele foi muito grande, assim. Uma coisa quase infantil, de goleiro de base. Eu concordo com o voto no Barbieri. Realmente ele pisou na bola ontem, principalmente na primeira escalação aí, depois com essa mudança aí com o Luiz Fernando. O Thiago falhou e falhou feio, mas o meu voto vai ser no Toscano. Toscano, e é muito pelo conjunto da obra. Esse ano inteiro ele tem feito raiva. Esse ano inteiro ele não tem jogado nada, esse ano inteiro, todo jogo alguém inventa uma posição nova pro Toscano jogar para ver se vai, não vai, não adianta, não tem posição para ele jogar, então para mim ele tá sendo assim, zero, zero, zero, zero, zero, pelo menos os outros citados aí, pelo menos estão tentando, ele nem isso, ele tá abaixo de zero mesmo, mas ganhou como colatina, nosso goleiro Thiago, né, Thiago... Já vai chegar ganhando um abraço meu. Já vai chegar ganhando um abraço seu. Leve para ele um pezinho de alface, que eu tenho certeza que ele vai se sentir agraciado pelo prêmio Mão de Alface. E vida que segue, né? Eu queria falar. Jário, oi. Só um adendo aí que você citou, o Toscano vem nos fazendo raiva nesse ano inteiro. Será que o Toscano, ele só não fez, na carreira inteira dele, ele só não fez uma temporada boa? Eu acho. Eu acho que se não fosse o América, aquele ano do América com o Richardson do lado, ele não era nada. Não é verdade, se não me engano ele veio de um time da Série B do Campeonato Paulista. Ele veio do Mirassol, Ele tinha sido vice-artilheiro da Série A2. Então, aqui em São Paulo eu não entendo muito bem, A2 é a segunda divisão, a terceira divisão deles? Eu não A2 é a segunda divisão, porque é a Série A1 que é a principal, A2 que é a segunda e A3 que é a terceira. Ele veio do Mirassol que estava na Série A2 e ele tinha sido vice-artilheiro naquele ano. E ele também... Sendo justo, a primeira temporada ali na Coreia foi boa. A temporada seguinte, aquela... Ô, bicho, você acompanhou a carreira do cara na Coreia? Como é que você fez isso, velho? Eu tava lá perto, né? Puxa vida, tá louco. Mas aí deixa depois... Deixa de conversa fiada, que você não tava lá ainda, não. Quando você tava na Coreia, você ainda tava aqui. Caso mas assim, vendo pelos números, os números, estatisticamente falando, a primeira temporada aí na Coreia foi boa. A segunda ele caiu, aí ele foi pro Japão e no Japão ele não jogou nada. E estatisticamente falando, mesmo num time ruim. Então, aí ele veio pra cá, a gente criou uma expectativa muito grande num jogador que talvez não exista, né? Talvez tá faltando pra todo mundo enxergar isso. O Toscano nunca foi esse jogador que a gente acha que ele é. Mas eu acho que valeu a aposta, porque é um jogador que gosta do América, né, que se sente bem, que quer o bem do clube, isso não dá pra duvidar. Só que eu acho que o que falta... Existe uma carência de ídolos, né? Só que o problema é manter ele como titular absoluto, a todo custo. Porque claramente ele não está conseguindo integrar e, assim, dava para ter achado outras soluções ali sem ele no time. O problema é que sai treinador, entra treinador e ele está lá e nos custando jogos, né? Igual contra o Juventude, se a gente tem um central, um cara que consegue fazer gol, possivelmente a gente ganha aquele jogo. Então, fica, vai um pouco nessa, né? Não, contra o Criciúma, na verdade, errei o time. E ele não tá conseguindo. Ele tá jogando muito, muito mal e tem cadeira cativa no time. E assim, ainda que se for pensar, a gente tem dúvidas, por exemplo, o João Paulo vai muito mal. E a gente não sabe o que o Gustavo pode oferecer, porque nunca jogou. Lá no ataque, a gente meio que sabe o que o pessoal pode oferecer, ainda que o pessoal não esteja tão bem, eles estão oferecendo um pouco mais que o Toscano. Só que o Toscano nunca sai do time, né? Aí fica difícil. Até aproveitando, eu sei que o programa tá acabando, eu quero ver Fantástico hoje, tem uma reportagem sensacional, mas Esse negócio dessas redes sociais hoje é um negócio muito em evidência. E hoje, eu não sei em qual grupo que eu vi, o Belusso colocou no stories lá um negócio fora de hora. Vocês viram isso? Eu vi. Que ele falou que, no, que em casa ele não é cobrado por resultados. Eu achei que foi fora de hora, mas eu não achei que foi uma indireta, alguma coisa nesse sentido. Eu achei que foi uma coisa meio que infeliz dele mesmo, pessoalmente, né? Porque ele colocou, é bom chegar no lugar onde você não é cobrado. Tipo, no sentido assim, é bom chegar em casa que eu posso relaxar, que no trabalho é pauleira, vamos colocar assim. Mas foi fora de hora, só que ó, pelo momento, acaba que se torna, tem uma proporção pior. Sim, e principalmente assim, se não me engano, ele já fez um post polêmico um tempo para trás, um negócio que ele estava querendo voltar para um time, um negócio assim, não teve uma parada dessa? Sim, tem que tirar o celular da mão dele, que ele tá. Que ele não é muito bom nisso, não. Não, mas a primeira coisa que ele fez foi bloquear o Instagram dele, né? O Instagram dele é bloqueado. Eu fui lá para conferir com todo o meu faro jornalístico, que agora são comentários expert. Sim. Ele bloqueou as redes sociais e a gente não consegue ver absolutamente nada. É fora de hora, cara. Nessas horas aí, tudo que precisa acontecer, acontece, entendeu? E aí você já viu, né? O cara posta um trem desse, tem que fica puto e vão que vão, né? É, porque na verdade hoje, acho que os jogadores não entenderam a dimensão que tem uma rede social. Sim. Pra carreira dele. Porque assim, ele posta um negócio lá, às vezes ele tinha uma intenção, só que a interpretação do que ele escreveu pode ser vista de outras maneiras. E é complicado esse negócio. É, com certeza. E principalmente, assim, um cara que a gente apostava nele, que era o cara que resolveu o problema do Viçosa, e sendo muito sincero com você, eu prefiro muito mais o Viçosa. Eu sempre prefiro o Viçosa, mas depois de ver o Belusso jogando, pra mim é Viçosa. É, tá complicado, viu? Não que o Viçosa seja um cara de seleção, mas entre o Viçosa, entre um Cone e o Belusso, eu prefiro o Cone, que é o Viçosa. Pelo menos briga pela bola ali. É, esse ano, essa desorganização da América, ela entrou pra dentro do campo, cara. Essas coisas... Não precisa acontecer, sabe? É desnecessário. Eu acho. Pessoal, já que nós estamos fechando o programa, fazer só uma lembrança importantíssima. Já que esse time profissional masculino só nos dá tristeza, o profissional feminino só nos dá alegria. As meninas, as coelhinhas, venceram as oitavas de final contra o Bahia, Lusaka, que é o time do Bahia com uma parceria. Elas ganharam aqui de 2-1 e ganharam de 2-0 lá. E foram para as quartas de finais. Nós vamos jogar nas quartas de finais contra o Grêmio, tá, gente? E sabe o que é o mais importante? Se a gente passar, nós estamos na Série A ano que vem. Ou seja, tem gente fazendo bonito na América, tá? Provavelmente porque o Salum deve se interessar pelo time feminino. Só deixa a coisa acontecer lá e funciona. Então, o Zé Alves Aguiar aqui nos deu uma informação aqui que o próximo jogo é domingo, dia 14. Domingo, dia 14 do 7, contra o Grêmio, tá? Agora o campeonato isso. Para para a Copa América aí. Tá? Uma menção honrosa às meninas, meninos, né? Me permite? Isso. É que esse ano a gente tiveram notícias, né, no começo do ano que teve meio que um desmonte, né, por conta do orçamento do futebol inteiro que diminuiu. A gente também cortou, perdeu boa parte das meninas que eram mais badaladas, vamos dizer assim, para outros clubes. Se não me engano, uma foi para o Atlético, para o Cruzeiro, não sei. Sim, isso mesmo. E a temporada está sendo melhor do que a do ano passado. É, na Série A2, acho que se não me engano, nessa altura a gente já tinha sido eliminado no ano passado. Então, uma menção honrosa para as meninas aí. Parabéns, as meninas, as coelhinhas fazendo bonito aonde esse bando de pilantra no profissional não resolve. Não é isso? Temos um programa, pessoal? É isso. É isso, né? Temos, papo. Temos sim. Apesar dos pesares, excelente programa. Então tá bom. Vamos cada um mandar um recado final? Claro, com certeza. Eu acho que assim. A gente tá todo mundo muito pessimista, eu acho que o momento favorece para esse pessimismo, né? Todo mundo muito nervoso, ânimos exaltados e gente pensando em desistir, etc. Mas assim, a América mudou de realidade, né? Começou a ter boas campanhas da Série B e participar da Série A com mais frequência. É uma história mais recente, né? A história do América é uma história mais de luta e de sofrimento E uma hora dessa, a gente fica pedindo pro... Acho que os protestos têm que acontecer, as cobranças têm que acontecer, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que apoiar e gritar o nome dos jogadores durante o jogo, porque em nada vai ajudar a gente simplesmente sumir e desistir, né? Então, acho que, por mais que o momento é difícil, a situação é grave, a gente já está com risco, a gente tem que pensar muito mais em se manter na Série B esse ano do que subir para a Série A. O Salum errou muito... E a diretoria errou muito, só que eu acho que no momento desse a gente não apoiar a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, que é ir a campo e gritar o nome do jogador e exigir raça, etc., é o que a gente tem que fazer como torcedor. Né? É isso aí. Até só fazendo um adendo aí ao que o Lucas falou, que eu concordo plenamente. Uma das coisas que mais me irrita no torcedor é o tal de vou deixar de... Enfim, mas cada um é dono da sua vida e foda-se. Mas eu acho que segunda-feira tem tudo para ser um grande jogo para a gente. Por quê? Jairo, Marcão e Alisson não vão. Tem tudo para gente ganhar, gente. Bora para frente. Olha que absurdo, bora. Cara. Brincadeira, viu? Essa foi para terminar o programa. Pessoal, grande abraço. Próximo programa na terça-feira, dia 4. Até mais. Até. Beleza, moçada? Boa noite. Abraço. Boa noite. Abração.